está em missão já? A missão está a dar? Foda-se, mas é dito uma coisa, isto está a trazer uma credibilidade. Isto é ok, estamos a ouvir. Mas isso traz uma credibilidade diferente ao programa. Quem é que é este John que está a fazer este programa? Só pelo nome, o nome tens logo aqui a aristocracia. É um grumê, ó puto, parece que tens um grumê. Atenção, não estamos, temos que moderar as palavras, ó puto. Tenta não dizer caralhadas, porque... Então olha, vamos fazer o seguinte, deixa estar aí uma beca ao programa, estás ent... se quiseres até podes cortar mais à frente, eu vou fazer como se fosse a introduzir o programa com, assim, com... Como é que se chama este programa? Barbatana? A Barbacana? Está ali ao pé da polícia antiga, que já lá foi tanta porra. Já sei, aquela por baixo, já sei qual é que é. Oh, olha que... Já lá, mas já lá vamos, já lá vamos. Ai, as casas de banho ali na rua. Mas isto, olha que para um bacana que ouve a música clássica estar ali na rua da Barbacana, que ele também deve mandar poucos tirinhos, deve, cara. Vamos lá, vamos aqui ver. Deve ser ali uma besterola. Rua. Por cima está lá escuro. Rua da Barbacana. Um programa de Nuno de Santos Dias. Deixa dar o som. Ou então assim... Rua da Barbacana. Um espaço de Nuno Santos. Não, Pito, estamos a fazer uma cena mais fixe. Então diz vá. Nuno, eu digo Santos, tu dizias. Tá bem. Experimenta lá, então faz essa merda outra vez. Rua da Barbacana. Este é um espaço de... Nuno Santos Dias. Mas este John aqui também deve ser... Já me está a dar o sono. Acho que estou aqui a ganhar uma moca a ouvir esta música. Isto é sonzinho, uma vez, de juízes, advogados, essa malta dos aristocratas, como tu dizes. É dos aristocratas, é, opito. É no fundo, palavra de Bermudes, é do Ricks. É do Ricks. Este bacana deve dar mars quem deve curtir Monty Python, estás a ver, esse tipo de assim de comédias e caralho. Deve ser, este John dá mars que conhece assim. Mas estás a ver, já... E o caralho, como é isso? Quem? Ei, caralho, este estamos bacana. A ouvir o mesmo programa. Este o mesmo está gajo. Todo fodido da cabeça, ó Pito. Olha, esquece lá aquilo que é disso, ó Pito. Isto é mesmo Rua da Barbacana, caralho. Olha, cara, já durante o dia era aquilo que estávamos a ouvir. À noite, olha, toma o botão. Mas este PR lá do pica, pimbe. Este gajo não tem tina, tem faz-me uma passagem destas. Fosca-se. Olha as melhoras, as melhoras até para ti, está bem, pronto. Saúde. Tinha-te noutro sítio, estás a entender? Mas realmente. Tinha-te um bocadinho mais em consideração. Realmente, já estás aqui à agora já percebo como atenção, é que. Atenção. Mas isto agora já justifica, agora já explica o facto de ele estar aqui a fazer programas para este Jones. Também isso também é verdade. Das duas, uma, o gajo já se viu forçado a meter assim uma coisa assim, mais tipo do circo, o caralho, meio. Para a cena, para agradar estes Jones ao barco, assim, caralho. É capaz, porque estes gajos aqui se gostam é de palhaçadas. Foda-se, Tony, mas também te digo uma coisa, as melhoras. Pronto, as melhores. Também, olha, só se não é que vieste a meter. Cona também, Rua da Barbacana. Mas agora falando um bocadito na Rua da Barbacana, porque isto também estamos aqui a falar da nossa cidade. Isto já está, já está arrumado. Não tens hipótese, isto já não vai ao nível em que estava no início, com música clássica, que até nem pensado, isto já está no circo, olha. Isto é o circo. Aparece também o elefante. Não, isto realmente. Ah, caga nisso. Caga nisso. Mas pronto, está-se bem. Vamos a falar um bocadinho da Rua da Barbacana. Matemática diferente? Foda-se. Sempre tudo igual. Então, mas qual é que é a temática deste programa? É uma merda. É tudo uma merda. É uma salada fria. Os todos é tudo uma merda. É salada fria? Não, para aí. Agora tem este John. Agora está-me aqui a impingir com... Ah, isto é temáticas e o caralho. Mas agora, o que é que pediu para mandar as dicas? Não, mas para aí que ele está-se a justificar. Ele está-se a sentir-se atacado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sabes porquê que ele está a dizer isso? É porque tem uns poucos programas aí, cara. Que ninguém os ouve, ninguém quer saber dele. Pronto, tudo bem. Então, mas vá lá. Qual é que é o conceito deste? Deram-lhe aqui o espaço, foi o sorte. Isto é o quê? Qual é que é o conceito? Isto é uma viagem à Itália. Isto é uma viagem aqui ao Forro dos Colhões, é o que eu estou a dizer que é essa merda. Uma viagem à Itália. Uma viagem à Itália, tens um acordeonzinho, tens o som da pizza e o caralho. O outro era o quê? Falas assim para mim, caralho. O outro era de uma viagem, mas era para a Fátima, de certeza. Era italiano o barro, é por isso. É uma viagem à Itália porque o barro era italiano. Foi lá a visitar o barro. Este bacana também, as melhoras também para ti, mas pronto. Logo aí. Ele sentiu-se no... Olha... Itália. Esta é uma viagem onda na Meca. E eu pichei todos os com a broda cai. Mas vamos a fazer uma viagem na Meca. Já mandámos aqui umas viagem, merdas. Isso não passa da Rua da Barbacana. Que só se deve se nem falar é massa de estuco, puto. Deve ser o suposto que para lá olha, uma vez levei um banho levei um banho de kiff na rua da Barbacana, por causa de um bacano do norte ou caralho, na altura, no verão, que esta merda é só Avex e o caralho. Um bacano do norte, que fui a comprar 10 aritos, 10 aritos de um chamonzito, dei-me logo o banho ao peito. Ei, peito. Não te batei? Achas que me batia, cara, o bacana, eu é que não te põe na alta, mas já não há qualquer merda que te bate, que era, tu andas sempre em alta, sempre. O quê? A droga se me bateu? Não, a droga não me bateu, foi aí que eu percebi que era aqui. Estava foi a perguntar se o bacana... O gajo é que te bateu. Ai, caralho, está foda, a mim. Caralho, se chamavas-me logo, cara, que vinhamos logo de lá todos. Era levava um creio que nos cornos ia até a Itália, isso é que ia até a Itália. Olha, isso é que ia para a Itália, que era. Viagem à Itália, isto ainda me está cá a bater essa merda, uma viagem à Itália. Parece-te a merda, parece-te no Brasil e está-me a dizer que é uma viagem à Itália. Oh, that's so big. Bem, pessoal, não há melhoras. Caralho, se me foda. Resumindo, ainda é o único que só vê. Hã? O que é que está a dizer? Lá está ele a mandar dicas, caralho. Não, deixa lá ver. Está a começar a encher o peito para nós. Este é o labirinto? Ah, agora já lá não vai, agora já não vai, cara. Olha, estás-nos a mandar puxar. Areia para os olhos, tá, cara. Estás-nos a mandar areia para os olhos. Olha, a ver se ainda pegava. Tá. Esta não. Merda nem parece um piano, que parece um midi, ou cara. Deve ser daqueles pianistas que têm esses skates e caralho, que os gajos fazem os bares. Tenho lá um para vender, se quiser. Olha, oh Barbas, não tens aí um material de música? Se quiseres, tenho lá um Casio para ti, cara. Aquela merda é boa, caralho. Tem de skates? Tem tudo, aqui tem tudo, caralho. Skate, aquilo até tem umas colunas incorporadas, os alto-falantes incorporados, se quiseres. Olha, para vender esse John, olha, não sei se calhar, se quiser. Se calhar, assim, olha, para tocares um bocadito, para fazeres mais um programa de rádio. Para fazeres uma viagem improvisações da Rua da Barbacã. Para fazeres uma viagem a Moçambique, não sei se já lá fosse não ou não, mas olha, fica o convite. Fica o convite, compras o meu caso e vais a Moçambique com ele, caralho. E a sugestão também já ficou. Exatamente. Agora estamos no Brasil. Tá tudo. Então, olha, vamos então a despedir deste programa também. É, só estamos aqui a perder tempo. O que é esta merda? Isto é uma viagem onde? Isto parece as bandas sonoras daqueles filmes assim da... É uma viagem onde? Mas o Labirinto é o quê? É um programa dele também? Ah, tá bem. Isto tem cenas complexas e o caralho. A malta pensa que cada programa tem uma cena e o caralho. São os intelectuais, estes gajos. Gostam de dar e depois de ir a buscar as referências daqueles filmes bué da estranhos que eles veem. Outro dia estava a falar um bocadito com eles. Ei, filmes que metem os da não sei quanta da Eren e o caralho. Ei, aqueles não se percebem, caralho. Oh, Pito, essa merda é filmes a preto e branco. Sabes como é que isso se chama? Isso é cinema de autor. Cinema de autor é tudo que não mete a malta do Hollywood. Olha, não é esse tamanho. Não tenta dizer porque por acaso sai dessa merda. Novelas da TVI, caralho. E são bem boas, caralho. Da Lila Carmen. E o caralho papava todo, peito, foda-se, tem uns deve ter uns lábios de cona, caralho. Aqui papa-se tudo, é tudo o que mexe é para a batalha, não é? Cara, Lila Carmes, este aqui é, que em tempo de guerra, todo o buraco é trincheiro, o gajo é fodido. Levava uma xaloca de pizza, vais-me dizer que não a papavas. A Dalila Carmo, aquela que fez Amor de Mãe, ou caralho. Por acaso, que por acaso. Tem uma testa de carneiro que dá para ver. Manda-lhe uma regaifa, caralho. Mandava-lhe com uma xaloca de pizza naquela testa, havias de ver. Caralho. Vai, Mayun, que é para irmos embora, que é. Fado? Aí a fábula. Fábula. Isso não é de La Fontaine? Gosto muito desta. É no... Ah, agora já estou a ouvir. Olha, dos índios. Olha, estes é que tinham uns grandes dealers, caralho. Quem? Os índios. Os índios? Caralho. Faz lembrar que os índios que costumam estar a tocar na fora com as flautitas. As flautas de pano. É. Ou como é que chama? Só pano ou caralho. Tem sentimento lá, tá bom. Não, desculpa lá. Diz-me lá aqui qual é que é a conexão entre os programas. Não, cara. É uma viagem. Este aqui se fosse bem. Liga-me assim, cara. Liga-me assim, cara. Mas este aqui se fosse bem. É o conceito dele, é uma viagem. O outro era as palavras. Não tinhas hipótese. Pronto, as palavras. Este palavras. Mas este aqui tem, este é uma viagem. Diz que uma viagem metes o que quiseres, caralho. Tem? Pode sempre argumentar que é uma viagem. Tá tudo. E assim facilmente tens um programa com uma salada, uma mestela do caralho. Que portanto, é podes meter uma guitarra, como podes meter umas músicas clássicas. Viagens à onda. Eu nem estou a perceber, caralho. Isto é pessoal que também nunca saiu daqui, caralho. Isto é pessoal que também dá a precisar de ir a Fátima a pé, ó pito. Tem que fazer uma promessa ou qualquer merda para ver se ganhou um juízo, porque eles também não andam bem. As palavras. As palavras. Esse é que me partiu a cona toda, ó pito. As palavras. E o suicídio. vamos todos matar, cara. Isso, isso, vamos a matar, como os mongols. Como os mongols na altura da guerra. E vamos ir buscar umas referências a uns livros e uns filmes, umas merdas, uns poetas. E agora sou ator e sou... É, e sou filósofo também, cara. Sou tudo, é só tudo. E agora vamos fazer uma viagem à Itália e é esta merda que vamos para aqui, cara. Olha esta merda que manda. Uma viagem à Itália, sou ator e o caralho. É tudo, isso somos os maiores. Que fala aqui ainda artistas, cara. E sabes como é que chamas este programa? Rua da Barbacana. Tudo a ver. É uma viagem. É uma viagem. Tá bem, pronto, até. Olha, gostei muito desta semana, foi fantástica. Estive ali, olha, vou-te agora falar um bocadinho da minha semana. Foi fantástica. Passei uma semaninha bem passada, sabes onde? Com os cornos na cama, de certeza. Ora, oh, exatamente, foda-se. Trabalhar faz calos. Carregaste-lhe, andas sempre em vinha de olho. Carreguei-lhe no Titol, entornei-me o fim de semana. Estive ali com folgas e o caralho, olha. Com folgas e com o Luís, caralho. Enchi as trombas, meti as trombas no pipo. Maus caminhos logo. Nem te afogaste, se calhar. Ah, tem, caralho. Já fiquei-me uma beca, mas está, eu tenho pujança, tenho andamento. É uma afronta. Oh, Pito, este é que me há de matar. É este aqui que me há de matar, caralho. Iada, anda aqui, cona da mãe, ó, Pito. Ah, cona da mãe. Caralho. As palavras e as ruas e as palavras e as todos suicidar. A suicidar e a rua da mãe. Uma viagem. Tens uma grande viagem. Então. Olha, uma viagem tenho eu agora até ali fora que vou. Vou ali encharcá-lo um bocadinho, encharcar a vela. Mas é encharcar a vela, ó, encharcar a vela, tá. Nada, desliga essa merda. E anda também connosco, anda embora, mano. Sim, tu, com essa barba não enganas ninguém. Mas também deves gostar pouco. Lá está a vida, caralho. Já tens... Toma trambei lá, até para a semana, rapaziada. Cá nos encontraremos outra vez, certamente, para mais um programa de rádio. Muito obrigado pela vossa atenção. Do Walkman Profound, whatever.